Panorama Agrícola para 13 de maio de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte. Hoje é sexta-feira, 13 de maio. Este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe. No ditado do programa, cuide bem da terra, porque ela é uma herança dos seus pais para os seus filhos. A Alimento e Companhia Simone Barri entrevista nutricionista que fala sobre os cuidados com a marmita. Hoje tem também boletim do Santa Catarina Rural e orientações técnicas para a semeadura da pastagem de inverno. Uma dica que pode mudar o seu dia. Espreguiçar é muito importante. Os músculos se esticam, ativando a circulação sanguínea, que manda uma mensagem de acorda para o cérebro. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O nosso contato hoje é com Campos Novos, com a Unidade de Experimentação Agrícola da EPAGRE. Conversar com o engenheiro agrônomo e pesquisador Milton da Veiga sobre semeadura de pastagem de inverno. Milton da Veiga, qual é a orientação para o produtor rural? Bem, nós temos repassado a orientação de que os agricultores procurem utilizar sementes melhoradas das pastagens e utilizar também um consórcio dessas espécies de pastagem de inverno. O mais comum seria a aveia preta com a azevém. Fazer a semeadura direta dessas pastagens de inverno usando semeadoras ou uma semeadura a lanço com o mínimo revolvimento do solo posterior para incorporar as sementes. E fazer também a adubação dessa pastagem, antecipando um pouco daquele adubo que seria utilizado na cultura comercial de verão, do próximo cultura, como forma, então, de promover um desenvolvimento melhor da pastagem e, com isso, ter uma maior oferta de pastagem para os animais durante o período de inverno. Que outras orientações ou dica técnica você poderia, Milton, passar para o produtor? Bem, após o desenvolvimento da pastagem, seria muito interessante que o agricultor dimensionasse bem a quantidade de animais a serem colocados na área, para evitar que haja um sobrepastejo, né? Os animais rasparem muito a pastagem e com isso prejudica o desenvolvimento da própria pastagem e também prejudica o solo, que está sendo mais exposto à chuva, ao sol e também através do pisoteio dos animais poderá provocar a compactação do solo, que terá reflexos depois no desenvolvimento das culturas cultivadas na sequência. Bem, fazendo isso, é possível então que o produtor garanta pastagem para o gado e também tenha uma boa qualidade no seu leite? Perfeitamente. Com isso, permitindo o bom desenvolvimento da pastagem, vai aumentar a produtividade de pasto e, consequentemente, a produtividade de leite. Fazendo o consórcio das pastagens, melhora a qualidade da pastagem, que também melhora a qualidade e a produtividade de leite. Então, na verdade, é um sistema integrado, né? O agricultor não pode ter mais uma ideia que se tinha antigamente de semear a pastagem para aproveitar a adubação residual da cultura de verão. Hoje, nós sabemos que nas principais bacias leiteiras, a maior produção de leite já ocorre no período de inverno, em função exatamente da qualidade dessas pastagens. Contrariamente ao que antigamente existia, que a maior produtividade era no período de verão. Então, como o agricultor vai obter melhores rendimentos nesse período de inverno, realmente tem que entender como uma lavoura comercial e não apenas como um uso secundário daquela área de lavoura que ele dispõe para a pastagem. Milton da Veiga, pesquisador e engenheiro agrônomo da Unidade de Experimentação Agrícola da EPAGRE em Campos Novos. Muito obrigado pelas suas informações. Ok, bom dia. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola. Nós trouxemos diretamente da Regional de Rio do Sul a nutricionista Heloísa Pinheiro. Ela veio falar sobre os cuidados que devemos ter com a marmita, aquela refeição que levamos para o trabalho. Heloísa, existem alimentos mais adequados para o agricultor, agricultora levarem para a roça? Os alimentos para ser levado na marmita, né? Se for para uma refeição tipo almoço, eles devem ser alimentos mais secos, né? Evitar alimentos que normalmente tenham molho, que possam azedar mais facilmente, né? Então, alimentos que tenham molho de tomate, que tenham molho à base de leite, né? Molho branco, o próprio feijão, são alimentos que estragam mais facilmente. Então, procurar mais os alimentos mais secos, né? O arroz, uma farofa, uma carne mais seca, né? Sem molho. Que local que é possível deixar esse alimento para que ele dure mais tempo? Se eu fizer o alimento também, outra pergunta, no mesmo dia ele demora mais para estragar? O ideal é que esse alimento, para ele ser conservado corretamente, ele seja preparado. Se a pessoa tem como guardar ele em refrigeração e levar esse alimento refrigerado, manter ele refrigerado e aquecer só na hora de comer, seria o ideal. O que às vezes é difícil para a gente, né, no caso do agricultor. Mas se ele fizer na noite anterior, conservar esse alimento em geladeira e levar numa caixa térmica que mantivesse ele congelado para aquecer, seria o ideal. Ou então, né, muitas vezes é feito e levado um período antes na roça, né? Então poderia ser feito na casa de manhã e alguém então puder levar num período de até uma hora, né, que esse alimento mantivesse na temperatura para não estragar. Se o alimento fica morno por mais tempo, aí que é o perigo de causar os problemas, né? Fazer de manhã, levar ele quente, ele ficar para comer só ao meio-dia, é que seria o problema da manutenção desse alimento. E quanto à higiene, Luísa, o que você tem para nos passar? Então, os alimentos, né, a gente tem que ter todos os cuidados, sempre aquecer muito bem os alimentos, principalmente ovos, né, que são um dos principais alimentos que a gente relaciona com a questão higiene. Então, se for levar ovos, sempre ovos bem cozidos, né, evitar levar, como eu disse antes, molho, a maionese, e principalmente também porque o ovo é cru, né, então evitar qualquer preparação com ovo cru. A carne com osso também, o frango com osso, né? Evitar levar carne com osso, que no osso também, geralmente, se não for muito bem cozido, pode dar maior contaminação. Então, e sempre, né, cuidar bem com as mãos para fazer a comida sempre bem aquecida e cuidar com essa questão da temperatura, né? Que o alimento não fique por mais de uma hora na temperatura quente, né? Morna e, se possível, então, refrigerar para aquecer na hora de comer e aquecer bem na hora de comer, né? Heloísa, além da água para beber, é importante também levar água para fazer a higiene das mãos e isso, o sabão? Isso, é. A água, né, como trabalhador rural, principalmente no verão e no sol quente, precisa de beber muita água, né? É saudável, então tem que sempre levar água junto para tomar durante o dia e para higienizar as mãos também, né? Como a gente está sempre com a mão na terra, na hora da refeição deve-se higienizar as mãos. E também outra dica é sempre levar frutas também, que frutas como a banana, a tangerina, né? Que já são fáceis de descascar. Ou a maçã já lavada, um caqui, que as frutas são fáceis, não precisa de refrigeração, né? E pode ser consumidas em vários horários do dia, né? E agora as informações do Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca esteve divulgando o Santa Catarina Rural na África. Participou de seminários sobre avaliação de projetos de agricultura no desenvolvimento local, realizado pelo Banco Mundial com 200 técnicos de 35 países, no Senegal, África. A equipe de Santa Catarina apresentou no evento a proposta de monitoramento e avaliação do Programa Santa Catarina Rural, que será implantado ao longo dos próximos 6 anos aqui no estado. O Programa Santa Catarina Rural vai aplicar US$ 189 milhões no meio rural de Santa Catarina, com o objetivo de melhorar a competitividade das propriedades rurais e dos seus empreendimentos. O programa é coordenado pela Secretaria, executado por EPAGRE, SIDASC e outras instituições do governo do estado. Estiveram no seminário do Banco Mundial no Senegal o secretário adjunto Ayrton Espiso, gerente técnico do Santa Catarina Rural Osmar Luiz Trombeta e a técnica do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE, Janice Reiter.